728, decolou 03, controle 19, decimal 8. 19,8, 5728. Controle Salvador Webjet 5728. Objeto 5728, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 330, sai da PUCA. Sai da PUCA, sobe e mantém 330, 5728. Voo no 600, reduza para 1700 nós. Reduz, 1700 nós, voo 600. Para o táxi da 8001 com 94 a bordo. Informação do táxi. Paulo Salvador, táxi 001. Paulo Salvador, tá 8001. Siga. Para o táxi. Sim, eu preciso das informações. Com 94 a bordo, autonomia 0430, alternativa alta 8001. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto espera da 10, chama a torre. 118, decimal 6, altímetro 10 no 4. Juliette Alfa, ponto espera da 10, 18, decimal 6, altímetro 10 no 4, 8001. Meia desça para 3.000 pés, ajuste altímetro 10 no 4. 3.000 no 0 no 4, 03566. O Golo 328 desce, mantém o 050. 050, o Golo 322. Se travou. No nós, autorizado pouso, pistão no 0. 7 no 4, autorizado pouso. Vou confirmar. Salvador, Gol 924, na proa de Mari, informação Índia, corrigindo Lima. Gol 924, aciona identificação, chegada Mari, desça até o nível 060. Descida autorizada 060 na Mari, o Gol 924. Autorizado, final LS, chame agora a torre, o número 612, Gol no 600. Ok, 186, Gol 600. 10. Vai informar estabilizado. Gol no 328, desce para 3.000 pés, ajuste o altímetro no 0 no 4. 3.014, 322. Salvador, bom dia, Gol 600. Autônoma 00, bom dia. Formarei pista livre. Ok, então vamos passar agora o marcador externo, se eles podem baixar travado. Ok, ciente o número 2, tem a aeronave já próximo da cabeceira. Número 1, informarei pista livre, autônoma 00. Ok, aguarda pista livre, bom 60. Solo, e para passar com o Mike Fox Trot Oscar. Mike Fox Trot Oscar, táxi até a saída do pátio 3. Vai observar a passagem da reboisação que vai iniciar o táxi, após prossiga até a, pela Lima, Mike, chame na Quebec. Afirmativo, observando o táxi, vai iniciar o táxi até próximo à entrada do Eiffel 1, aguardando, portará a Quebec. Força Aérea 14 livra à direita, Eco Alfa, reporta com espera da Delta. Direita, Eco Alfa, reporta na Fox, espera da Delta. Gente, boa no 600, vento 120 graus, 119, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, boa no 600. Não, em 1001 após Boeing na final, a Lima tem, que observa no zero. Após o Boeing na final, a Lima tem, estou no zero, tá, foi no 001. 3h50, Guarulhos, qual o POB? 57. Zona 53, autorizado o táxi, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 118.6, 1014 altímetro. Gente, pátio, Juliette Alfa, 1186, no ponto de espera, tá, 3093. Jet 5728 chama Recife, frequência 126.85. 126.85, F5728. Boa tarde. Boa. Tá 3566 autorizado final LS, chama agora a torre 1862, 3566. 186, obrigado, tenha decoragem. É. 328, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. 2000 autorizado ILS, bom, 328. O 924 desça via chegada para 2000 pés. Ajuste altímetro 1014 e só. Reporte estabilizado no curso localizador, 924. Ok, via Mari para 2000 pés, já no 024, mas na final, o voo 1924, localizador, 924. 1219, o voo 1600. Vitorino de Gillette, autorizado táxi, após onde estiver da hora. Solo Web 6721-4 para puxa estacionamento. 6721 autorizado, puxa estacionar, portão 4, chame táxi. Autorizado, puxa estacionamento 6721. Solo Salvador, gol 1600, livre 1, fecha escuta. 600, táxi pela Alfa, Kilo, pátio 3, chame para ingressar no pátio 1. Alfa Kilo, para ingresso no pátio 1, reportará 1600. Missão de decolagem, pistão 0, 8001. Oi Salvador, eu tenho 3566, uma boa tarde, passou sim para baixar de checado. 3566, seguinte, continua a aproximação, a aeronave já iniciou a decolagem, formarei pista livre. Aguarda, eu tenho 3566. Torre, boa tarde, Atlântico 3193, próximo ponto de espera da 10, pronto. 3193, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 3193. Quilo Romeo Oscar, chame a torre 1862. 86, Oscar. Oscar. 166, 120 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso no zero, até 3566. Quilo Romeo Oscar, autorizado final no 7, que ele fez 360, final 3 milhas, Quilo Romeo Oscar. Ok, 089, cópia. Salvador Vitória, nível 360, uniforme Whisky 50, pista 10, curva direita, subida da El, até Lida, após Lida direto Bidev, transponder 5030, controle 119.8. Nível 330, 8001. Ok, intensidade clareza 1, ok? 2, intensidade clareza 1. Como recebe agora? Agora alto e clara. 360, Operis 50, direita da El, Lida, depois de Def, 5030, 198. Chave pronto. Tá pronto, 4030. 409. 160 pela esquerda, reporta reinterceptando final no 7, forma o tráfego número 1 para pouso, pista no 0, final de 7 milhas. Mike Fox Oscar, de imediato, cruzamento autorizado da 1735. Mike, imediatamente, agradecido, bom TV. 328, boa tarde, formarei pista livre. Bem, bem. 356, solo azul no 5, direita, solo 121, na 9. Bem. 356, confirmando, direita, solo 121, na 9. Verão 219, 356. Boa tarde, boa noite, era o mesmo, bem da informação, Lima. Gente, para a transação de tráfego do Aracaju. Ok, nível 190 já autorizado, prepare Puca, Jama, Aracaju, aguarde cópia. Gente, boa tarde. Gente, ainda November Alfa, iniciou 360 pela direita. Ainda November Alfa. Bono. Alfa Kilo, parte 3, chama por ingresso no ONU. 3566. Solo F6721 para ataque. E POB 128, 4 horas e 15, alternando Recife. 4 horas e? 1 a 5 minutos. Ok, copiado, táxi à direita, ponto de espera da Lozela, torre 1186, 1014 altímetro, F6721. Direita, ponto de espera, 118-610-14-6721, boa tarde. Azul 4089, coordena com a equipe de solo, após o Webjet livrar o... pela Índia, inicia no portão 01, não chame táxi. Ok, vai coordenar com a equipe de solo, com o Webjet. Azul 4089. 9, 3, 9, 3, 4. Parada descida, já tem. São 3566, ingresso a parte 1 no portão 10. Parte 1 no pro 10, 3566. Boa noite, 06, cópia. Afirmo, noite, 06. Salvador Aracaju, nível 190. Decola pista 10, curva esquerda, subida Puca. Jama, após direto Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5045. Na nave nacional. Após bug na final, ali mantém, que eu preciso no 0, 6721. Após 09 na final, ali mantém no 0, 6721. Quilo Romeo Oscar, 1-0 graus, 1-2 nós, autorizado pouso, pista no 7, podia confirmar o origem do voo? Não compreendi a transmissão, pelo meu ódio, confirmando livre pouso, pista no 7, vento 120 com 12, confirma a origem do voo. Livre pouso no 7, a origem do voo é Serra Índia, Romeo Índia, senhor. Gente, grato. Índia, November Alpha. Autorizado final no 7360, final 3 milhas. Torino Gillette confirmando já no ponto de espera ou para o táxi? Só livre táxi após ponto de espera da 17, Torino Gillette. Fono 328, solo 19, direita solo 121, décimo 9. Direita 219, gol 328. Web 6721, 120 graus, 129, autorizado a decolar pista no zero. Autorizado a decolar pista no zero, Web 6721. Salvador, 328, livrando suas disputas. 328, táxi Alfa, Boa Esquilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Alfa, Esquilo, pátio 3, chamará para ingresso no pátio 1, 328. Gillette, a linda cola, pista no 7, 120 graus, 129, repórter iniciando. Salvador, gol 924, na final, próximo a externo, entra embaixo travado. Está o 9. Gol 924, ciente, continua a aproximação, informarei eixo livre, proposto. Escuta, gol 924. Objeto 6721, decolado 20, controle 119, décimo 8. Controle 119861. Boa tarde. 21. A decolagem. Suba e mantenha nível de voo 330. Corrija 310, saída Momo. 310, perfil da Momo, Web 6721. Táxi à direita, ponto de espera, torre 1986, altímetro 1014. À direita, torre 1386, 1014, 40, 89, ligado, motor lá. Falo gol 906 para o posicionamento no 28. 806, portão 8, inici, de modo a ingressão 737-800 à companhia no portão 8, ok? Sente, gol no 806. Gol no 328, ingresse pátio 1, táxi lento, observando o 37 da companhia liberar o portão 8, após com segurança ingresso mesmo nesse portão. Positivo, vai ingressar no pátio 1, ingressar no portão 8, gol 328. Autorização pro 2025, voa direto Cairu. Ok, 25 direto Cairu, tá autorizado, Vitorino Juliette. Autorizado na presente, subida para 2500 pés, comprou de Cairu Lourenço. Salvador, muito boa tarde no 780 da Gol com a Lima. 780, contato radar. Identifique, desça até o 050, saída Mari. 050, vai descer pela Mari no 780. Modo Boeing Lima tem 409. Piso 93, chame Recife, frequência 1251. 1251, TAM, 3193, uma boa tarde. Econo 924, Solos 23, direita Solo 121, Econo 9. Direita Solo 219, gol 1924. Solo Salvador, gol 1924, livre, dona Cícero. 924 prossegue Alfa Kilo Pátio 3 e aguarda para ingresso pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, aguarda para ingresso principal, gol 924. Afirmo. Não quer manter esta proa até interceptar a final da pista 17? Afirma que vamos até pro 1-0-0 até interceptar a final da 1-7. Alfa Tango Tango. Certo. Gol no 6, hoje gol no 806, confirmando portão 08. Gol no 806 de drone 08. Ô, Cinco. El Salvador Control, Papa, Papa, Alpha Charlie Mike, 4 miles to Judas position, maintain level 170. Papa, Papa, Alpha Charlie Mike, Skunk Identification, set fly level 050. Fly Red Mari, Alpha Charlie Mike. Please, could you say again, descending to your level? 905. Okay, level, descend level 050, Alpha Charlie Mike. Fly Head Mari, Alpha Charlie Mike. Fly Head Mari position. Taxia, até através do meio, vai tentar um Boeing ingressando no portão 05, após Juliette Alpha, ponte para a torre, 1 no 8, som 612, que negar 1014. A gente vai parando através do meio, observando o Boeing. Estacionando após Juliette Alfa, ponte espera 186, ajuste no 014, gol 906. Autorizado, gol 924, prosseguindo para o portão 05. Afirmo, 05, afirmo. Obrigado, gol 904, prosseguindo. Juliette. Prossiga. Vitor Índia Juliette solicita a retornada presente, preferência pelo axé positivo. Tio, com o Bled curva esquerda, ingresso corredora cheia, desça para 1000 pés. Qual o motivo? Negativo, foi esquecido o documento, positivo? Certo, vou coordenar aqui com a turma, só um minuto. Ok. Salvador, Alfa Tango Tango, está... passando nível 055 para 050. Alfa Tango Tango desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2000, 1-0 no 4, Alfa Tango Tango. Vitor de Juliette desça para 1000 pés, ajuste no 0 no 3. Para ter o pés, o Vitor de Juliette. Webjet 6721, no chame Recife, frequência 126.85. Recife 2685, web 6721. Confirmando ajuste, Salvador 1013, confere para o Vitor de Juliette. Confirma. meio para Salvador? Ajuste 1-0 no 3. Afirmativo, ajuste 1-0 no 3. Afirmativo, há possibilidade de prosseguir base pela esquerda, pousar na 3-5. Chame a torre, 1-8-6-12, a Vitor Índia Juliette. 1-8-6-12, grato. Salvador, azul 4-0-8-9. 089, prossiga. Sua escuta, 9 mil já. Gente, continue subindo para o 360, saída da El. 360 da El. Itapuã, ok? Reportará Itapuã, Vitorinha Juliette. Desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador, gol no 780. 2000, autorizado LS, reportado localizador, no 780. Salvador, boa tarde, boa noite, 06, próximo ponte, perdão, 0, estamos na decolagem. 806, boa tarde, a linha e decola, pista 10, 130 graus, 129. A linha decola, pista 10, gol 806. Salvador, boa tarde, Papa Romeo Mike, Golf Bravo, Cliente da Lima. Papa Romeo Mike, Golf Bravo, acione identificação. Chegada Mari, desça até o nível 130. Mari, até o 130, Mike, Golf Bravo. Bravo, sua posição 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo, passando o 125 e descida até o 050. O equipamento é um Embraer 121. Cliente, o Mike, Golf Bravo. Pode estar por lá, Vitor Índia Juliette. A 35 autorizado, 120 graus, 129, Vitor Índia Juliette. 120 graus com 129, autorizado pouso da 35, Juri. Salvador, gol no 754, portão 3, posicionamento. O gol no 754 atualizado, pushback, se não reportar. Reportar o ataque no 754, segundo.